quando ele tá tocando Domini Belém. No rock tá com malote que só tem. Só nota de 100, só nota de 100, só nota de 100, só nota de 100. Tá ligado? De rolê pela cidade, esbanjando o que tem. De rolê pela cidade, esbanjando o que tem. No famoso carro forte, pode chamar que ela vem. No famoso carro forte, pode chamar que ela vem. Tentando todo, o uísque revoada. Moleque de fogo, milionário da quebrada. Com as notas de 100, todo malotado. Bora partir pro rock que o bonde tá formado. Eu sou predestinado, na bike hackeado. Eu sou predestinado, na bike hackeado. Eu todo malotado, na bike hackeado. Lá vai hackeado, lá vai hackeado. Quando ele tá tocando Domini Belém, no rock tá com malote que só tem. Só nota de 100, só nota de 100, só nota de 100, só nota de 100. Tá ligado? De rolê pela cidade, esbanjando o que tem. De rolê pela cidade, esbanjando o que tem. No famoso carro forte, pode chamar que ela vem. No famoso carro forte, pode chamar que ela vem. Ostentando todo, o uísque revoada. Moleque de fogo, milionário da quebrada. Com as notas de 100, todo malotado. Bora partir pro rock que o bonde tá formado. Eu sou predestinado, na bike hackeado. Eu sou predestinado, na bike hackeado. Eu todo malotado, na bike hackeado. Lá vai hackeado, lá vai hackeado.